muito me satisfaz proceder à abertura deste seminário, cujo tema central assume uma importância relevante na vida nacional, situando-se atualmente no centro das preocupações do Estado, das famílias, das empresas e dos cidadãos. Sem dúvida, a problemática da ocupação de terrenos constitui uma das questões mais prementes da nossa sociedade que urge resolver. Na verdade, esta problemática tem implicações graves de natureza social, económica, jurídica e até política. Para comprovar esta afirmação, basta atentarmos para o aumento do número de vítimas de estupro, de usurpação e de roubo, para as perdas de receitas do Estado provenientes da concessão de terrenos e dos impostos prediais e de cisa, para o crescimento anárquico e desordenado das cidades e para as dificuldades do controle do crescimento urbano e das populações urbanas. É, pois, inquestionável que a ocupação dos terrenos provoca sérias perturbações ao normal funcionamento das administrações municipais e comunais, que têm de canalizar os seus esforços e recursos para as questões resultantes da mesma, a fim de se evitar o agravamento de conflitos imprevisíveis de várias horas. Por essa razão, Sr. Excelência Presidente da República, no discurso proferido este ano na reunião com o Governo da Província de Luanda, orientou a realização de um seminário sobre o tema da ocupação de terrenos urbanos, no qual, conforme disse, para além da auscultação e debate, poderiam ser abordadas outras questões referentes à lei de terras e do ordenamento do território. Aliás, esta preocupação também já havia sido manifestada no Fórum da Mulher Rural, constituindo-se assim, deste modo, este seminário, como numa primeira resposta às questões levantadas a quando da realização do Fórum da Mulher Rural. Justifica-se assim a realização deste seminário de caráter nacional, que no próximo ano pretendemos estender às 18 províncias do país, com vista a auscultarmos os problemas específicos de cada localidade e identificarmos as causas reais subjacentes a este preocupante fenómeno. No fundo, o que pretendemos é assegurar uma ampla mobilização e participação de todos os interessados na discussão e na tomada de decisões. De facto, constitui tarefa fundamental do Estado assegurar que o uso e aproveitamento das terras se façam em prol de toda a comunidade, com respeito dos fins legais que os fundamentam, por forma a que não sejam fonte de conflitosidade social, mas antes fatores de paz, de harmonia social e desenvolvimento económico, contribuindo para o aumento da qualidade de vida de todos os angolanos. No seio desta problemática, a questão que se coloca é como passarmos de situações de ilegalidade sistemática para a situação de normalidade e de respeito à lei e ao direito. Como fazermos a transição entre a situação existente para uma situação ordenada e simplificada? Como orientarmos o ordenamento do território de acordo com o Plano Nacional de Desenvolvimento? A situação de ocupação exige uma política orientadora e coordenadora de esforços, planos e ações e investimentos a vários níveis, não só do Executivo, como também do Legislativo, do Judiciário, do setor privado e da sociedade civil. O que se pretende é uma maior eficiência administrativa, respeito pelos direitos de propriedade e sustentabilidade ambiental. Contudo, convém reconhecer que a ocupação ilegal de terrenos públicos e privados tem várias causas, entre as quais ressaltamos o êxodo massivo das populações rurais para as áreas urbanas, particularmente para Luanda, a incapacidade das administrações municipais e comunais oferecerem terrenos dotados de infraestruturas, a luta pela rápida capitalização empreendida por alguns cidadãos à custa da venda ilegal de terrenos privados e do Estado, com recurso à falsificação de documentos e de esbulhos violentos, o acesso ilícito aos serviços de arquivo e cadastro do Estado, a passividade, o desleixo e o espírito de deixar-dar com que algumas instituições públicas tratam as queixas de verdadeiras vítimas, a ação de grupos de malfeitores que viram no êxodo para a periferia das cidades, particularmente de Luanda, uma oportunidade de negócios, a ocupação feita na expectativa de realojamento em projetos sociais do governo com a finalidade de obtenção de rendimentos pessoais, o roubo e a especulação de terrenos como modo de vida. Tudo isto teve por consequência o aumento do número de vítimas, a violação dos direitos constitucionais dos cidadãos que pagaram impostos ao Estado e adquiriram terrenos de boa fé e de forma legal, a dificuldade de execução do planeamento urbano pelo Estado e a deste prover equipamentos sociais e serviços de saneamento básico, energia elétrica e água, educação, saúde e espaços verdes e de lazer, acrescidos pelos elevados custos para a requalificação e recuperação das zonas de ocupação ilegal. Estamos todos de acordo que a ocupação ilegal de terras, para além de violar o fim social e de utilidade pública que a Constituição e a lei assinalam, tem sido fonte de vários conflitos sociais graves. Por constituírem ações ilegais, a sua desocupação a favor do Estado, da comunidade ou do seu legítimo proprietário impõe-se como um imperativo a reposição da legalidade violada por essas ocupações. Não é por isso legítimo que quem ocupa ilegalmente terras, cuja utilidade está adstrita à persecução do bem comum, reclame ainda do Estado a atribuição de contrapartidas indemnizatórias para uma desocupação que, afinal, é a medida legal e devida. Excelentíssimos senhores, o ordenamento do território e a correta utilização das terras, de acordo com os fins que lhes estão assinalados pela lei, é por si só um fator de crescimento e desenvolvimento da economia nacional e também um fator de bem-estar social e de promoção da qualidade de vida das populações. Por essa razão, no domínio do ordenamento do território, o Executivo aprovou, nos últimos anos, um conjunto de diplomas abrangentes que instituíram os instrumentos de gestão territorial necessários e suficientes e adequados a uma gestão que possa a todos beneficiar. Na verdade, o regime jurídico de concessão de terras, não só na província de Luanda, mas em todo o território nacional, deve assentar em três pilares fundamentais: o adequado ordenamento do território e a correta formação, coordenação e funcionamento dos aglomerados urbanos, a proteção do ambiente e a utilização economicamente eficiente e sustentável das terras, prioridade do interesse público e do desenvolvimento económico e social. É já com base nestes pressupostos que estão a ser elaborados para a província de Luanda o plano diretor provincial e os respectivos planos diretores municipais do ordenamento do território, que deverão ser posteriormente integrados no plano de ordenamento nacional. Neste sentido, tendo por base o quadro legal em vigor e os demais dispositivos legais que se vierem a revelar necessários, o Governo vai pôr em execução um programa político que visa exigir, no interesse do povo angolano, que toda ocupação e utilização de terras do domínio do Estado se faça com respeito pela lei e pelos fins legalmente definidos para aquela utilização, isto é, todo o uso e aproveitamento de terras se faça de acordo e conforme a lei. Para o efeito, o Governo, sob orientação do titular do Poder Executivo, irá empreender um trabalho de inventariação da situação jurídica atual de todas essas terras. Esta inventariação permitirá conhecer todas as utilizações a que estão na prática adstritas àquelas terras e se as mesmas respeitam e estão conforme o seu título fundiário original. Ficaremos também a conhecer a amplitude das utilizações de facto não tituladas que consubstanciam autênticas ocupações ilegais e, porventura, criminosas. Deste modo, efetuadas estas inventariações, o Executivo estará na posse de toda a informação necessária para, com relação a cada caso concreto, poder tomar as decisões que melhor possível o interesse público, com inteiro respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. As terras do Estado, devidamente coordenadas e estruturadas, deverão ser colocadas ao serviço das políticas do Estado, de acordo com critérios previamente fixados pelo Executivo, sejam essas políticas, entre outras, de habitação e realojamento, de desenvolvimento agrário ou industrial, ou de defesa do ambiente. Minhas senhoras e meus senhores, face ao quadro que se estabeleceu com a ocupação ilegal e desordenada de terrenos, impõe-se medidas de natureza administrativa, jurídica e de polícia, que passam por prestar maior atenção às práticas das administrações municipais e comunais, ao tratamento da falsificação de documentos, aos crimes violentos por causa da usurpação de terrenos e à prorrogação do despacho presidencial que criou o grupo operativo sediado no comando da Guarnição Militar de Luanda, tendo em conta a natureza e os intervenientes de algumas dessas ocupações ilegais. Por outro lado, com a entrada em vigor da Constituição da República, impõe-se, obviamente, a conformação de todos os diplomas legais ao novo figurino constitucional. Refiro, em particular, à Lei de Terras, Lei do Ordenamento do Território e do Urbanismo e respectivos regulamentos. Estou confiante de que deste seminário sairão propostas pertinentes para se avançar com este processo e para se encontrar soluções justas e inexecuíveis favoráveis ao desenvolvimento do país. Declaro, assim, aberto o Seminário Nacional sobre a problemática da ocupação de terrenos. Muito obrigado pela vossa atenção.